dia ao amanhecer. Jesus dá vitória a quem obedecer. Quedas em sua vida jamais há de ter. Sem este poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Sem este poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. As lutas vamos pelejar, a vitória certa vamos confiar, pois este poder é Jesus quem dá, quem de madrugada, quem com fé buscar. Sem este poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Sem este poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Sem este poder, não vai.